Amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar. Amar e mudar. Da montanha.